Oh yeah. Sei bem o que te faz bem, eu sei. Mas de tudo que eu já tentei, não faltou coragem. É, uma hora eu ia me tocar, que você não vai mais voltar. Não receber mensagem também é mensagem. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente. Mas amei, amei sozinho, mas por dois. Me conformei que agora e não depois, eu vou ter que seguir em frente. Preocupa não, que eu não vou bater no teu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra bom entendedor, bem a ausência basta. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente. Mas amei, amei sozinho, mas por dois. Me conformei que agora e não depois, eu vou ter que seguir em frente. Preocupa não, que eu não vou bater no teu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra bom entendedor, meia ausência basta. E eu não vou bater no teu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra bom entendedor, meia ausência basta. Meia ausência. Yeah.